Até quando vai viver com esse medo, irmão? Eu sei bem, flagro bem, que o mundo tá no chão. Isso dos poros da rua emana, mas quem é o arquiteto dessa vida insana? Às vezes pode faltar grana, mas que nunca te falte grana. Porque é mato o gato que tem rato nato, com plano abstrato, ligeiro no ato exato. Igual já se constata que nos deram razão. Não sou uma facção, igual do Marcola, mas isso é zola, que tamo na sala com a minha idol. Hip hop demotivo pra formar facção, igual tudo do dedo idol. País onde fazem descarte da artinha pra derrestar, te faz parte, vivemos em quadros diários, não, hein? Quadros de artes, tenho confiança, mas não tô seguro, pois levam a sério aquela expressão. Dar tiros no escuro, fica leve, soldado, bang, tá embaçado. Já percebeu, em banco somos notados e em hospitais ignorados. Posso até ser louco e tal, mas esse mundo é louco e eu sou daqui, então minha loucura já se torna normal. Até quando vai me virar aí parado no escândalo? Agiliza, mano, a vida é uma só. Até quando vai viver aí parada avistando? A vida passando, sem medo e sem dó. Toca, será toca, conhecimento é troca. Toca, será toca, desce primeiro na mosca. Toca, será toca, conhecimento é troca. Toca, será toca. Sem medo e sem dó. Pra grupo, tô de trip, queima tripa, aliado. Nesse mundo, vou vivendo, pelo novo, fascinado. Mas eu vou voltar, e com experiência, chefe. Mas eu vou voltar, e da calça caindo cash. Contando história vivenciada, tem dor na glória, jogando piada. De mão beijada, nada que tenho. Isso afirmo e falo de empenho. Enquanto miro, senhor de gênio, mande o seu jogo, o seu desenho. Com estratégia mantenho, contra você eu resenho. Meu cara crachar um tempo atrás, vou me arriscar por uns reais. Me protegendo, seu patrimônio, meu semelhante, você desfaz. Tem que explicar pros neguinhos o porquê eles não são humanos. Tem que explicar pros neguinhos o porquê não mudar. Seu plano passa mó pano, sempre a quem vem lucrando. Do trono, ouro e o cromo, brilha de um cano, tucano. Na deixa, formei minha firma igual meu último patrão. E a queixa é ver que em cima das rimas se faz cifrão. Pão! Até quando vai me ver aí parado moscando? Se agiliza, mano, a vida é uma só. Até quando vai viver aí parada avistando? A vida passando, sem medo e sem dó. Já suportei demais os insultos. Suportar é a lei da minha raça, tá ligado? Agora é só que eu tô cabeça de reflexo. Sem medo e sem dó. Sem medo, sem medo, sem medo, sem medo.